Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Hoje, comprometido, há uns dias, vou estar à conversa com o Henrique Leitão. Ele vem apresentar-me este disco de guitarradas, chama-se Reencontro. Henrique, seja bem-vindo. Obrigado. Espero que estejas bem. Vez. Estás em forma? Estou ótimo. Arraiolos continua bem, desde a semana passada? Impacável. Duas palavras que se dizem no Porto. Impacável. Impacável. Olha, isto porque eu estive a falar e à conversa com o Henrique, precisamente aqui neste programa, a propósito de um outro projeto, Guitarradas, embora sejam projetos que há pontos de contacto entre eles, e já podes explicar isso mais à frente, falámos sobre Guitarradas com Histórias. Esse programa já está disponível em podcast, pode ser encontrado se passar pelo Facebook das Madragoas. Foi uma conversa com o Henrique Leitão, mas não só, também com a Sílvia Abreu, autora dos textos, autora dessas histórias, exatamente. Guitarradas com histórias, por isso ouçam o programa também, já está disponível em podcast. A Sílvia, que já fez rádio e que eu hoje convidei para estar aqui também à conversa, ou seja, encontramos-nos os três outra vez, mas desta vez ficas deste lado e vais também estar aqui a conduzir esta entrevista com o Henrique Leitão. Parece-te bem, Sílvia? Parece-me. Vou estar aqui sossegadita, depois já vemos. Aceitas o convite. Convite aceito, vamos a isso então. Henrique, olha, como é que se deu o teu encontro com este instrumento que te acompanha há tanto tempo? Olha, António, o meu pai, eu faço este ano 44 anos, e o meu pai cantou 50, portanto, eu quando nasci, eu acho que na barriga da mãe eu já ouvia fado, como é óbvio, não é? E eu quando era pequenino cantava, ia para baixo das mesas, cantava e tal. Depois uma pessoa começa a crescer, eu, ao contrário do que se parece, eu sou uma pessoa mais ou menos envergonhada, tenho muito respeito e tento ser o mais educado possível, e tenho uma forma de estar alegre e isso ajuda a disfarçar essa timidez, vá lá. A idade também já não tenho 20 anos, nem 24, tenho o dobro, tenho 44 e a vida vai-nos alargando as costas e nós vamos sabendo tornear essa suposta timidez. E a guitarra aparece depois de eu ter deixado de cantar, que é uma coisa, foi se calhar uma coisa parva que fiz, por vergonha. Mas isso logo na adolescência? Era miúdo, sim. Miúdo. Era miúdo. O meu irmão, se calhar, não era nascido, já andava feito parvo aos gritos, como se diz na minha terra. Então, o meu irmão nasceu sempre ouvindo fado, sempre fomos aos fados com o meu pai e com a minha mãe. Meu pai trabalhou muitos anos fora e sempre vinha cá, e aquilo era, não havia outra solução, tínhamos que ir ao fado. Como eu te disse, o meu pai cantou muitos anos, sempre de forma amadora, mas com um coração muito profissional. E aí gostava de apresentar programas de fado e não sei o quê. Era uma pessoa muito bem disposta. E o meu irmão ganhou de noite do fado com 10 anos, salvo erro, 11. E a Lenita Gentil foi fazer um espetáculo a Corroios, onde nós morámos uma data de anos, onde a minha mãe ainda mora. E ele foi apadrinhado num ano pelo António Pinto Basto e depois no ano a seguir com a Lenita Gentil, salvo erro. Acho que foi assim. E com o dinheiro que ele ganhou desse espetáculo, perguntou ao meu pai se podia comprar uma viola, queria aprender a tocar a viola. E ele foi aprender para uma escola onde o professor e uma semana faltava duas, e ele, entretanto, disse ao meu pai: pai, veja lá, porque eu quero mesmo aprender e esquecer. O professor vem, depois não vem, depois não vem, depois vem. E nós fomos com o meu pai ter com um amigo dele, que era o professor Luís Gonçalves, que era solicitador, tinha ali um escritório perto do antigo Pão de Açúcar, em Almada, no Centro-Sul, e fomos lá os três, e a ideia do meu pai foi, pensava eu, ir com o meu irmão era miúdo, não é? E o meu pai foi falar com o Luís Gonçalves, para o meu irmão ir para lá aprender viola. O meu irmão queria aprender fado e a conversa foi-se desenrolando e às tantas o meu pai disse: pá, olha, tu vês com o teu irmão que ele ainda é miúdo, né? Não pode andar aí sozinho, a viola é quase maior que ele, e vejo com o teu irmão, pronto, para ele não vir sozinho. Sim, senhor pai, está tudo bem. o meu pai não estava cá, eu sempre tive este cuidado de acompanhar o mais possível o meu irmão. Ainda hoje eu tenho esse sentimento, ainda que ele seja encarado de outra maneira, mas ainda hoje eu tenho esse não é essa proteção, mas tenho uma preocupação normal, que foi isso que me foi pedido quando era miúdo, mas o meu irmão sabe, contigo, isso não é segredo para ninguém. Quem nos conhece sabe que é assim. A conversa foi-se desenrolando e, entretanto, o meu pai disse, pá, tu és mais velho, o teu irmão aprende violão, porquê é que não aprendes guitarra? E eu pensava, está bem, pai. O meu pai estava cá há pouco tempo, cada vez, a gente dizia-me sempre que sim. Está bem, e eu pensei... Mas pouco convencido? O meu pai e a minha mãe ofereceram-me um órgão que está novo. Eu tinha pai 6 anos, portanto, aquilo tem quase 40 anos. Está novo, que eu liguei aquilo. E eu pensava que ia tocar rock and roll. E bati 3-4, nem toquei, eu bati naquilo, não deu, desliguei, foi arrumado. Pá, tenho aquilo em casa da minha mãe, com quase 40 anos, aquele órgão. E eu pensei, eu venho aprender guitarra, eu tenho aqui uma aula, não quero saber disto para nada. A minha primeira aula de guitarra foi, o Luís Gonçalves pôs uma guitarra no colo e disse, pá, ele tinha uma maneira de falar muito engraçada. Olha, vai lá tentando tocar uma coisa que eu vou ao telefone, vou falar ao telefone. E o meu irmão já tinha algumas aulas de viola, eu era um zero à esquerda, o meu irmão já não, né? Porque já sabia fazer algumas coisas, né? E conforme o Sr. Luís Gonçalves teve ao telefone 15 minutos, eu assim eu fico, ele quando chegou ao pé de mim eu estava a transpirar, que nem um maluco, desejando de tirar-me isto daqui, com o medo de deixar cair aquilo. Eu tinha 15 anos, não era nenhum bebê, e se calhar não tinha o corpo que tenho hoje, mas já era grande, não é? Pá, tire-me isto daqui. Pá, o engraçado é que aquela aula que eu pensava que ia ter e nunca mais ia lá voltar, transformou-se nisto. Há 30 anos que ando com a... Até quando é que se deu o clique? Se no início estavas um bocadinho contrariado, quando é que tu percebeste que a guitarra portuguesa poderia mesmo fazer parte da tua vida como faz hoje? Eu sempre gostei de fado, não é? Como é óbvio. E a partir do momento em que nos ensinam ali 3 ou 4 coisas, e tu percebes ao fim de pouco tempo, isto depois tem a ver com a capacidade de cada um, a dedicação, e tem a ver com cada um, ponto final. Seja jogar à bola, tocar a guitarra, fazer rádio, claro. O que for. E a partir do momento em que eu consigo pôr o dedo numa escala e numa corda, e aquilo afinal não faz e sai plim, assim, olha, isto também dá foda, também faz plim. Vem da pintarola. E isto arranca... Esse, se calhar, foi o carvão aqui desta... Desculpa. Desta maquina. Não, eu ia perguntar por ti, Silvia. Estás muito caladinha. Eu não vou fazer uma pergunta. É mesmo um reparo. Agora, visto daqui, conseguimos olhar para o Henrique e perceber nos olhos dele, quando fala da guitarra, quando fala deste instante, não é? Deste momento. Parece que descobriu a alma gêmea dele, encontrou a alma gêmea dele, não é? É a guitarra. Sentes isso também? Não, é muito bom. Nessa altura encontraste a tua alma gêmea? Eu às vezes vou tocar aqui ou ali. Eu, felizmente, toco todos os dias. Que é um privilégio nós fazermos o que gostamos. Tu podes fazer o que tu gostas e fazeres a tua vida em função do que tu gostas é um privilégio. E às vezes também, eu também estou cansado, às vezes não parece, mas eu também me canso. E às vezes vou para um sítio, epá, hoje não me apetece. Que isso acontece, tu às vezes podes vir fazer rádio, e há um dia ou outro, epá, hoje apetece, não me apetece. Isso faz parte, não é? Assim que abre as fivelas da caixa, assim que a tampa abre, pronto, sabe, aquilo apetece mal. Eu toco todos os dias, mesmo em casa. Se eu amanhã estiver em casa e, por exemplo, que não toco ou que não vá gravar nada, eu alguma vez consigo passar um dia sem, nem que seja só passar o dedo pelas cordas e lá vai disto. Bah, não consigo. E também por causa olha, desse... Olha que o Alentejo gosto tanto que eu não te consigo explicar. E também por causa desse teu sentimento nasceu este reencontro. Disco do Henrique Leitão, disco de guitarradas. E vamos ouvir, antes de falarmos sobre o disco, ouvimos já 2 temas, parece-te bem? Sim. Então arrancamos com quais? O Praça do Comércio. Sim. Que é uma guitarrada que fiz e que depois foi gravada com o Paulo Paz e o Luís Pontes. Epá, que são 2 queridos amigos muito disponíveis. O Paulo Paz é um ótimo músico, toca há uma data de anos contrabaixo, e o Luís Pontes, que além do meu querido amigo, faz-me o favor de ser da minha família, ali do lado da minha mãe. Que esse, o tema 8, Praça do Comércio, foi gravado com eles, e o tema 2, que é a Camila, que é uma menina que eu gosto como se fosse minha filha. Então vamos ouvir estes dois temas, Praça do Comércio e Camila Henrique Leitão, convidado de hoje das Madragoas. Thank you. Dois temas deste reencontro, o disco do Henrique Leitão, guitarra portuguesa. Ouvimos, recordo, a Praça do Comércio e também esta Camila. E o que é que te apraz dizer a propósito destes temas, Sílvia? Estes temas são lindíssimos à partida, e com uma leitura muito, muito emotiva que o Henrique faz. Camila, como ele dizia há pouco, refere-se a uma menina de quem ele gosta como se fosse filha, e eu acho que isso transparece nesta composição, neste instrumental. Não é só a forma como ele criou, é também a forma como ele executa. Acho que está lindíssimo, lindíssimo. Parabéns. Sílvia Abreu, que é também responsável pelos textos de um outro disco, Guitarradas com Histórias, e que hoje também está aqui connosco. Por isso, Sílvia, não quero apenas que faças as tuas apreciações, como fizeste e acabaste de fazer, e muito bem, a propósito dos temas do Henrique. Eu quero também que faças alguma pergunta. Por isso, então, Sílvia, sente-te à vontade. Nós estamos aqui num CD de instrumentais, certo? Um CD de originais, onde está aqui bem presente o talento do Henrique Leitão. A minha pergunta é: para quando um CD de voz, Sr. Henrique Leitão? Olha, hoje não posso que eu tenho uma máquina para estender, mas isso já está mais ou menos na calha, como se costuma dizer. Já falei com o meu querido, o meu mano do meio, que é o Carlos Menezes. O meu pai e a minha mãe diziam que tinham três filhos, eu, o meu irmão e o do meio, que é o Carlos Menezes, que também é um ótimo músico. É uma pessoa ainda mais reservada do que a Sílvia, e é um ótimo amigo. Isso está mais ou menos na calha, não é daqui uma semana, mas é breve, ainda é este ano. Então ainda vamos ter surpresas em 2019. Sabes, o Carlos Gel dizia: um miúdo com 10, 12, 15 anos não consegue ainda falar de amor da mesma forma que uma pessoa com 30 ou 40, porque ainda não se apaixonou na conta certa, na medida certa. E eu, ao fim dos meus anos de vida e das minhas experiências, e ao fim de 30 anos com a menina ao meu colo, não, cada um tem o seu tempo. Eu acho que neste momento é o tempo de eu marcar à minha forma com aquilo que tenho para dizer, seja escrita, seja cantada, seja tocada. E isso é um processo que tem a ver com cada um, e esta hora é a minha hora de dizer, não dar um murro na mesa, mas é a minha hora de dizer alguma coisa. E qual é que foi o gatilho para este disco, o reencontro? Esse disco ficas estava... agora, desculpa, Henrique, ficas agora aqui tu, Sílvia, porque alguém está a fazer barulho lá fora com um aspirador, e eu vou tentar perceber o que é que... Não, eu vou lá, ficas aqui tu, que eu meto mais respeito, e portanto, na verdade não meto respeito a ninguém, mas enfim, vou tentar ameaçar. Não, este disco do reencontro, estas guitarradas estavam mais ou menos pensadas, à exceção da homenagem a Simone Ari e do Abril no Atlântico. O Abril no Atlântico, se calhar, foi a última a ser feita, sim. Foi feita a pensar numa rapariga que eu conheço que toca clarinete, costuma estar em França, anda aí pela Europa. E isso foi feito, eu conhecia, trocámos uma conversa e dizer: tu estavas capaz de participar num tema que eu gravasse. Tanto que este tema foi feito em si bemol, para quem percebe música, que tem a ver com a tonalidade do clarinete, os instrumentos de sopro. Acabou por não se proporcionar, porque não estava cá, era impossível. Mas estas guitarradas, algumas estavam já, não estavam decididas, mas estavam elaboradas, gravadas no telefone, em casa. E quando surgiu a ideia do Guitarradas com Histórias, eu achei, isto lá está, tem a ver com a minha disponibilidade para as outras pessoas. Eu achei que, quer dizer, aquilo que eu tenho para dizer posso dizê-lo daqui a 2 ou 3 meses. Mas eu acho que estas que aquelas conversas, aquelas histórias escritas, aqueles mini-contos, achei eu, na minha modesta opinião, que deviam, não deviam continuar no segredo dos deuses. E então esse disco do reencontro estava mais ou menos pensado, só demorou um bocadinho mais, mas ele estava mais ou menos no horizonte. Só, o meu pai faleceu há 3 anos, já fez, em janeiro. Só o tema do meu pai foi feito depois dele ter falecido. E o Abril no Atlântico foram feitos na mesma altura. E é, sim, essa a faixa que sugeres para agora? É. Para ouvirmos agora? Sim. E eu estou absolutamente dispensado depois disto. Portanto, ficas aqui tu, Silvia. Ficas aqui tu a conduzir a entrevista. Vamos lá ouvir então mais um tema. Neste caso, Abril no Atlântico. Converso com Henrique Leitão a propósito deste reencontro. Thank you. Então ouvimos Abril no Atlântico e ouvimos também a faixa Filha. Percebe-se, ao ouvirmos estas faixas, que cada uma tem uma forma muito própria de transmitir sentimentos. Nós percebemos logo pela faixa Filha que estamos a falar de crianças, porque a sonoridade leva-nos para esse universo, não é? Como é que é falar com a guitarra? Transmitir sentimentos com a guitarra? É fácil? É um processo que flui ou é complicado, é complexo? Queres falar sobre não é, isso? Não é complexo. Eu tenho os... Eu sinto as coisas muito... Eu, se tiver que chorar agora, eu não me coíbo de chorar. Se tiver vontade de chorar, choro. Se tiver uma gargalhada, não tenho problema absolutamente nenhum, seja onde for. E isso a tocar percebe-se, porque eu sou muito... Eu exteriorizo muito o que estou a sentir. Há temas onde eu estou a tocar que me emociono. Se alguém tiver a ouvir, nós estamos a tocar, alguém está a cantar, alguém faz um ruído ou alguma coisa, aquilo é instintivo. Olhar para a pessoa, aquilo é instintivo. Há quem consiga fazer de conta que não aconteceu nada, e eu, aquilo é uma coisa, não sou nenhuma pessoa nervosa, nada disso, mas é o instinto leva-nos a tomar gestos, decisões e coisas afins. E quando se faz o que se gosta, e quando nós encontramos, quando, no meu caso em particular, quando eu encontro na guitarra uma forma de me expressar, não é preciso conhecerem muito bem, é só estarem atenção, porque eu já não consigo estar quieto a tocar, não sou capaz. Eu não invejo quem tem essa capacidade, eu não consigo. Aquilo é, eu quando estou a gravar alguma coisa, estou interrompido várias vezes porque a respiração Isso acontece porquê? Porque todo o corpo está envolvido, de facto. A água está sempre a ferver. Epá, e ainda por cima, quando se fala, por exemplo, nesta faixa que se chama Filha, naturalmente, eu tenho uma filha, né? A faixa Filha é uma música de Embalar, que tem uma pequena história minha, que neste caso não está dita, né? Mas é uma música de Embalar que fiz para a minha pequenina, como é que chamam? Chamo-lhe a super pequenina. Eu digo super e ela diz pequenina. Pronto. Ela tem, nem 3 anos tem ainda. Há temas que a água ferve mais, mas quando estou a tocar, a água está sempre a ferver. Por exemplo, isto acontece se tiveres a dizer uma história e eu esteja a tocar contigo, eu toco com a tua história. Eu não estou a tocar com o que se passa no outro lado. Sim. Se tu estás a dizer um poema triste, eu tenho que chorar contigo. Eu dou sempre este exemplo. Ninguém diz a rir a alguém, então o teu pai está doente, está melhor. Ninguém diz isto a rir. Pá, eu toco em função daquilo que tu dizes. Eu acho muita piada àqueles concursos de talentos na televisão, em que os miúdos vão para lá cantar e às vezes estão a cantar as coisas, os poemas mais terríveis, e estão sempre a rir. Sempre a rir, e aquilo faz-me imensa confusão. Não, e era aquilo que eu dizia há bocado. Uma menina com 12 anos, por maravilhosa que tenha a voz e o olhar, isso está tudo certo. Não há, ainda bem que há estes programas de talentos, porque há tanta gente com tanto talento. Eu fico satisfeitíssimo quando há malta má nova que toca guitarra portuguesa, tanto miúdo a tocar tão bem. Eu fico satisfeitíssimo. Eu se calhar sou uma pessoa estranha. Mas uma menina com 12 anos não pode cantar "Foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade". Epá, não pode, é impossível. Com 12 anos, é impossível. Não pode ser. É estranho. Não pode ser. Isso sim é estranho. Henrique Leitão. Quem diz isso diz eu cantar uma coisa de alguém que deveria cantar com 70 ou 80 anos. Epá, não tem lógica. E tu aqui preocupaste-te em cantar coisas que... E já ouvimos o tema Filha. Aí não há categoria. Posso cantar? Não. Tocar aliás. Desculpa. Vamos terminar com o Pai. Preocupaste-te em encontrar temas que, de facto, reflitam também aquilo que tens vivido, as tuas experiências. Se eu tenho uma palavra a dizer, só consigo fazer isso com coisas que tenham a ver comigo. Este disco não é um disco que esteja então deslocado da tua experiência e da tua própria vida? Não, isso são só o só com S grande são só bocadinhos da minha vida, não há nada. Eu tenho, há aí um tema que é o Leonor, que eu não sei se vai conseguir passar, que é de uma senhora de Torres Vedras, que eu já falei disso no programa de, que fizemos com o Guitarradas com Histórias, que é uma mulher que tem 50 anos de palco, de teatro, de dedicação ao canto, que escreve maravilhosamente bem. Há um tema aí no disco que tem uma surpresa dita por ela, que ela não sabia. Isso, nós fizemos um teste da voz e eu, há aí um tema que eu tinha que pôr isso. E é o mesmo tema, o Leonor, ou não? Ou é outro? O que tem a voz dela? Não sabes responder agora? É o tema dela? Claro que sim. Claro que então sim. Pronto, vamos ouvir. Leonor. O tema Leonor. Vamos lá então. Música de Henrique Leitão e um dos temas que podemos encontrar no disco Reencontro. E ainda a propósito de Leonor, e disseste que a Leonor acaba por ser uma personagem, atenção, de carne e osso. Também de um outro disco e de um outro projeto, Guitarradas com Histórias. Há bocadinho a voz que ouviu logo no início deste bloco de conversa foi a da Silvia Abreu, que também está aqui connosco. Ela é a autora desses textos das Guitarradas com Histórias e também vai ter a oportunidade de fazer mais uma outra pergunta ao Henrique Leitão. Vamos lá ouvir então, antes disso, vamos ouvir então. Para tu perceberes, a Leonor Madeira andou com essa menina ao colo. Okay. Leonor Madeira é uma senhora fabulosa. Podemos falar do sentido que ela tem, desculpa, agora distraí-me, não me distraí, é que é difícil encontrar palavras para descrever esta senhora, é mesmo uma grande senhora. Devíamos combinar aqui uma conversa com ela. Ela é muito grande. Nos casos, quando quiserem, há a possibilidade de ela estar a ouvir isto? Há a possibilidade de ela estar a ouvir isto e ela sabe que nos emocionamos sempre que falamos dela e por isso é que gaguejamos desta maneira. Leonor, se sim, se estiver a ouvir isto, fica aqui um grande beijinho e fica também o convite para que possamos fazer, quiçá, um programa, acho que sim. Ela um programa tem, a quatro. Ela não é? Tem um valor artístico, tem um talento enorme e é pena não ser conhecida por mais pessoas. Então fica aqui a justa homenagem em Leonor. Thank you. gota de água. Chovia. Eu olhava a vidraça. De repente, desejei ser a gota que caía, correr livremente, sempre ao sabor da corrente. Outras gotas encontraria, com elas eu cresceria, formando um caudal, um rio. Enfim, ao mar eu iria ter, sentia em mim um prazer, como é bom imaginar ser uma onda de mar, revolta, espumosa, bravia. Ou então, numa terna acalmia, beijar a areia deserta. Sim, ser gota d'água queria, senti isto de repente. De certo, também sofria, mas não mais eu sentiria o que sinto por ser gente. Chama-se Leonor este tema que acabámos de ouvir. Henrique Leitão, convidado esta noite das Madragoas. Falamos sobre este reencontro e hoje não estou a conduzir esta conversa sozinho. Estou aqui também com a Sílvia Abreu. Ela já fez rádio e é a autora dos textos de um outro projeto do Henrique Leitão, Guitarradas com Histórias. Pode encontrar já essa conversa em podcast. Passe pelo Facebook das Madragoas. E nós estamos tão sintonizados a fazer isto, Sílvia, que até iríamos fazer a mesma pergunta. Mas bem, como eu estou bonzinho hoje, deixe-te partir, vá. Deixe que sejas tu a brilhar, vá. Oh, bigodinha. Não, estou aqui com o CD na mão e em primeiro lugar, parabéns pelas fotos escolhidas. Esta fotografia é... Fotografias do Nuno Silva. Fotografias do Nuno Silva, arte muito bem. De Pinasse. Parabéns ao Nuno Silva. São duas chapas muito bem feitas e muito bem também escolhidas para este trabalho, quer para a capa, quer para a contracapa, quer para o interior. Portanto, são três chapas, sim senhor. Então, e porquê reencontro? Olha, o reencontro, há um tema desse disco que se chama Reencontro, que é uma história de amor que me passou pela minha vida. E reencontro, porque é um reencontro com várias coisas, que é um reencontro com gente, com melodias, com sítios. É-me dado o privilégio de há 7 anos para cá, fez agora em fevereiro, salvo erro, o privilégio de me sentar numa cadeira no Clube do Fado em Alfama, do Mário Pacheco. É-me dado o privilégio de me sentar ali onde tanta gente boa já tocou e continua a tocar, a maior parte delas com as quais eu aprendi a ouvir e a querer fazer o mesmo. Isto é um processo que é transversal a todos nós, as nossas referências, e é-me dado esse privilégio. E eu já conheci ali tanta gente, já tive ali tanto momento bom. Podem estar 80 pessoas e a sala estar cheia, ou 90, e se uma pessoa sair, isso pode acontecer. Ontem aconteceu, um senhor japonês chegou ao pé de mim, veio-me apertar a mão, a chorar, e eu pensei, este gajo não percebeu nada do que ouviu, mas emocionou-se. Sim. Eu tenho o dia ganho. Isto é melhor que aplausos, é melhor que o cachê, é melhor que o jantar, é melhor que beber um café. Isto é o melhor que há. É, eu consegui emocionar. Este homem veio-me apertar a mão. Não há de ser por ser um gajo bonito nem feio, não há de ser por isso. Pá, mas eu consegui tocar nesta pessoa que não percebe rigorosamente nada do que se diz em português, Mas a música é do mundo, não é a nossa. Quando se fala aqui, música do mundo são todas. A música é toda do mundo, não é de mais ninguém. Quando um japonês se emociona com uma coisa que eu fiz, ainda que seja naquele momento, pá, há tal melhor coisa. Isso é o melhor. E a noite ganha. Henrique, a noite ganha. Henrique Leitão, convidado desta noite das Madragoas. E estamos já aqui na reta final. A conversa estava a ser boa, mas estamos a ficar sem tempo e ainda temos de ouvir mais um tema. Por isso, Henrique, eu não sei se queres acrescentar mais alguma coisa para o final. E ainda antes de falarmos sobre o tema com o qual vamos encerrar este, uhum, este programa, não sei se queres. Olha, dizer só que ainda não tinha ido falar deste disco a rádio nenhuma. Fico muito satisfeito de vir à Rádio Amália, que é, se calhar, a única rádio que passa fado. É, se calhar, não. É que passa música portuguesa e que passa fado a maior parte do tempo. 24 horas por dia. E fico satisfeito porque eu dou-me bem com as pessoas todas daqui. Sempre cá venho, sou bem recebido. Sou amavelmente recebido, de forma bem disposta. Eu, se calhar, também me presto a isso. E fico satisfeito porque esse disco não foi lançado ainda. Já estive na Áustria, já falei dele por lá, está para ser apresentado se calhar perto do verão, talvez, e de facto foi mesmo ali esse disco foi mesmo ali, não, tem que ser agora, vou mandar fazer e depois logo se vê o resto. Pá, e foi ótimo, ele foi feito, as primeiras pessoas a receber esse disco foi a minha mãe e o meu irmão, agora em... Eu disse que eu sou um gajo que se emociona facilmente. No Natal, a minha tia, os outros familiares, mas as primeiras pessoas foram, de facto, a minha mãe e o meu irmão. Tinha que ser. Henrique, terminamos assim com a tua emoção e uma emoção que também se sente neste reencontro disco do Henrique Leitão de guitarra portuguesa, um disco de guitarradas. Ouvimos aqui vários temas, terminamos também com o tema Pai, o tema que aliás também encerra este disco do Henrique, e convém dizer também que eu tive aqui a ajuda a conduzir esta conversa da Silvia Abreu. Silvia, muito obrigado por ter estado aqui. Obrigada também, quero só desejar muito sucesso ao Henrique Leitão e que venham muitos mais projetos tão lindos como este. E queria dizer obrigada, António, e uma longa vida ao teu programa. Muito obrigado, Silvia. A Silvia, que é a autora dos textos de Guitarradas com História, já fizemos aqui várias referências, mas vale a pena, pois é um projeto bem interessante. E terminamos então com este Pai. Deixa-me só dizer que esse tema tem uma surpresa: quem encerra o disco não sou eu, o meu pai. Então, vamos ouvir este Pai que encerra. Obrigado, o disco, António. Muito obrigado. Henrique. Um gosto. Henrique, muito obrigado. Muito obrigado, obrigado também à Silvia. Obrigado. E esta conversa também vai ficar disponível em podcast brevemente para poder ouvir. Neste caso, será só agora chegou. Vai poder ouvir o resto da conversa. Se ouviu toda, pode repetir. E quem não ouviu, encontra todas as conversas disponíveis em podcast. Diz Henrique. Nada ia dizer que, ou na página da Guitarradas com História ou do Henrique Leitão GP. Se calhar depois nós também partilhamos. Também partilham isso, as conversas, muito bem. Então terminamos aqui com Bye, que provavelmente acaba por ser um disco que um tema que representa muito do disco, não é? Já não foi a tempo de ouvir. Vamos a isso então, vamos ouvir. Até amanhã e um forte abraço.